evangelho que transforma o mundo, você ouve aqui. ZYJ 208 AM 730 kHz. ZYE 726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Uma potência radiofônica a serviço de Deus. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. De oração agora ao nosso Deus. Nesse instante, pelo irmão Ramon Espíndola, que está nos ouvindo lá em São José dos Pinhais, pelo Evandro do Boqueirão, pela Lloyd aqui do Boqueirão, pelo Luiz de Cajati, São Paulo, pela Ângela de Araucária, pelo José Welton de Colorado, um abraço, irmão José Welton, o Edson do Uberaba, a Gessina do Boqueirão, a Rosiana de Antonina, a Olinda do Boqueirão, o Manuel de São José dos Pinhais, a Letícia do Graziele em Almirante Tamandaré. Muita gente na escuta agora da programação. Prepare-se, vamos agora orar a Deus. Senhor, nós te damos graças por mais esta rica oportunidade de continuar aqui com os ouvintes, com os irmãos, falando da tua grandeza, anunciando, Pai, a tua palavra, dizendo o quanto o Senhor é bom, o quanto a tua misericórdia, Senhor, tem sido presente na nossa vida. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós entregamos agora a casa, o lar, a família. Entregamos os jovens, os filhos. Entregamos, Senhor, nas tuas mãos os nossos filhos. Queremos confiar a ti, Pai, a vida deles. Temos consagrado eles ao Senhor. E cremos na obra do teu Espírito Santo. Que alguma coisa o Senhor vai fazer, Pai, na vida da filha da tua serva, do teu servo, na vida dessa moça, desse rapaz desregrados, destas pessoas, Pai, que têm, embora aprendido na tua casa a palavra de Deus, mas distanciado de ti, Pai, envolvido com maus elementos, más companhias, vivendo sob influência de um mundo carregado de trevas, no vício do álcool, do tabaco, das drogas, vivendo uma vida dissoluta de promiscuidade, de pecados, de enganos. Senhor, tenha misericórdia dos filhos do teu povo. E neste domingo, Senhor, estamos reunidos aos teus pés para clamar pelos filhos da tua igreja. Abençoa ricamente. Senhor, enxuga as lágrimas desta mãe que não tem dormido à noite, que tem passado noites em claro, pedindo socorro pelos filhos, que se encontram desviados, que se encontram parados no caminho, que se encontram afastados completamente de Ti, Senhor. Alguns que estão vivendo na criminalidade, meu Pai. É terrível, meu Deus, para essa mãe, para esse pai, saber que a qualquer momento uma notícia ruim pode vir, pode surgir, se o Senhor não entrar com providência, se o Senhor não fizer um milagre. Por isso nós estamos orando confiadamente, que hoje, domingo, neste propósito da restituição, da restauração, da família, o Senhor pode dar, ó Pai, um presente à Tua serva, ao Teu servo. O Senhor pode mudar completamente a vida deste filho, desta filha, e fazer uma obra gloriosa nesta casa. Estamos crendo, Pai, estamos orando confiadamente. Que toda a seta do maligno seja quebrada, meu Deus. O Teu povo Te glorifique. Abençoa agora a tarde, usando o pastor poderosamente. Logo mais à noite, às 19 horas, naquela noite preciosa, Senhor. Usando os louvores, usando a Tua palavra para alcançar vidas de uma forma gloriosa. Manifestando o Teu poder, Senhor, a fim de que o Teu nome seja engrandecido. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A transmissão do interior da nossa sede. Sei que o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar. Oh, Diretamente no púlpito, ali com o nosso querido irmão presbítero Jeremias. Daqui a pouquinho, junto com ele, pastor Ângelo e toda a congregação, uma tarde de vitória. Vamos lá. Thank you.

Monte, o mundo

pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém, meus amados? Deus em Cristo abençoe. Eu quero nesse instante dirigir uma palavra de oração para os irmãos. Depois nós vamos ouvir mais um louvor para o irmão Edivaldo Macedo. E orar pelas famílias, orar pelos lares. Hoje nós temos um propósito, o pastor daqui a pouquinho também orando pelas famílias de Curitiba, da região metropolitana. E certamente Deus tem uma resposta para nós. Quem crê? Amém. Quem está confiante, esperançoso, crendo na vitória, irmãos? Não desanimou, não? Não jogou a toalha? Não cruzou os braços? Aleluia, continua cheio de fé, esperançoso na misericórdia de Deus. Seja meus olhos em Deus, soberano e eterno Deus. Continuamos caminhando com a gloriosa presença desta tarde, Senhor. Crendo no milagre das tuas mãos, que o Senhor vai alcançar lares, famílias, que o Senhor vai alcançar filhos, que o Senhor vai dar vitória, meu Deus, para casais que estão em crise, em vias de separação. Estamos orando aqui nesta tarde, ó Pai, crendo piamente. O teu povo está aqui de mãos levantadas, de mãos erguidas, confiando no teu poder. Quebra as cadeias do inferno, as correntes do diabo. Coloca por terra as forças da maldade, meu Deus. Senhor Jesus, tira todo o mal deste lar, desta família. Para o pai, para a mãe, para os filhos, libertando das investidas do diabo, das forças ocultas da maldade, quebrando as cadeias, Senhor, colocando em volta a liberdade, ó Pai. Senhor, meu Deus, aquele relacionamento onde não há mais diálogo, não há mais compreensão, Senhor, só intriga, só confusão, só, meu Deus, prontas. O Senhor é Pai celestial e poderoso. Pode palmas calorosas. Isso, amém. assim em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor, meus amados. E perto da igreja, Deus abençoe a cada um dos queridos irmãos que venceu. O tempo hoje é cooperativo, está bem definido. Mas glória a Deus por tudo, irmãos. Recebamos nosso pastor com fortes palmas para Jesus. Mais o Senhor Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. São Lucas 8, verso 26. A seguir. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor Jesus. Eu até queria que meus irmãos chegassem um pouco a essa palavra. Eu vou descer um pouquinho, ficarei mais próximo dos irmãos, para nós recebermos a bênção em mais junto. Amém? Vamos fazer isso? Vamos cantar. A minha alma está cheia de paz. Vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. se encontrar diante do pecado e vira ou manifestou nele, vamos dizer assim, a malícia, e eles perceberam a sua doença. E diz a Bíblia que o próprio Deus matou o animal, tirou a pele do animal e fez roupa para Adão e Eva. Quem está entendendo, diga amém. Quem já leu na Bíblia, diga amém. Então você percebe que o Espírito de Deus faz isso. Tinha muitos irmãos de nós que chegaram aqui ao nosso mundo. E a opção é completamente distinta, porque o Espírito de Deus nos faz sentir isso. Vamos lá, irmão, tem Curitiba e fez ela o quê? E fez ela prostrar aos pés do Senhor Jesus. Que não é prostrado para você saber que ele é o Senhor. A presença do Senhor Deus tem que se dobrar. Nós entrarmos nos corpos. Jesus permitiu, é uma outra história, não é essa a nossa lição. Jesus permitiu, os demônios saíram e entraram nos corpos. E o rapaz agora, livre, o rapaz agora é sã, o rapaz agora é transformado. Diga o que ele fez. O que está escrito aqui? Não está escrito. Não precisa estar escrito para você entender. Mas vestiu a roupa onde? Alguém levou roupa para ele e ele foi em casa. Ele não está correto. Aquele homem são juízo, vendo a sua nudez, alguém trouxe roupa para ele, ou ele foi em casa e vestiu a roupa. Tomou banho, ou ele retomou banho, vestiu a roupa e voltou para onde? Vazio onde estava o menino. Foi comemorar, foi isso mesmo? Foi ou não foi? Evidentemente que para não criar nenhum problema, nenhum constrangimento, Senhor. Anuncia para os teus parentes, para os teus amigos, para quem te conheceu. E diga para eles o que eu fiz por ti. O que Deus fez na tua vida. Como Deus teve misericórdia de ti. Precisamos ter gratidão por tudo quanto Deus fez e faz por nós. Às vezes, tudo quanto Deus faz, tudo quanto Ele tem feito, nós não temos coragem sequer de abrir a boca para dizer para alguém assim: olha, vamos comigo na igreja, vamos ali, eu quero mostrar para vocês o que Deus fez. O que Deus faz e o que Ele pode fazer na sua vida. Nós temos vergonha, muitas vezes, de falar do Senhor Jesus. Aí sabe qual é o argumento? Pastor, eu já falei. Quantas vezes? Aí eu falei duas vezes. Você acha que isso é o suficiente? Quantas vezes o diabo te convidou para beber, para fumar? Quantas vezes o diabo te convidou para ir para a prostituição, para a droga? Duas vezes, 10 vezes. Quantas vezes ele insistiu até nos derrubar? E agora? Você tem vergonha de anunciar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes? Fala! E Deus vai te ouvir qualquer hora. Fala o que Jesus fez por ti. Como teve ele misericórdia de ti. Por isso, meus amados, evangelho é isso. Um pouco é gratidão. Nós temos que ter fé. Amém. Nós temos que abrir mão para a obra do Senhor, é verdade. Mas nós temos que ter gratidão também. Anunciar os feitos do Senhor na nossa vida. Interessante que o homem é um ser social. Ele vive em sociedade. E contar, por que não falar de Jesus ao invés de falar de futebol? Por que não falar de Jesus ao invés de falar de novela? Por que não falar de Jesus ao invés de falar de dinheiro, de mulher, de prostituição? Abra a boca. Diga, Jesus, eu preciso da tua graça para falar do teu nome. Quem tem motivo para falar de Jesus? Diz o apóstolo Paulo: eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe. Eu espero que esta palavra possa te ajudar. Em toda e qualquer situação e circunstância, Deus vai abrir uma porta para você. E olha que nosso estado não chega aos pés do Gadareno. Desde que Deus nos tirou de uma situação de miséria, mas nós não chegamos tanto ao fundo do poço como estava este homem. E nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor, para anunciar ao Senhor e para observar a sua palavra. Deus te abençoe. Curva a cabeça, feche os olhos. Senhor Jesus, me ajuda a ser teu servo. Me ajuda a andar na tua presença. Me ajuda a anunciar os teus feitos. Me ajuda a falar do teu amor. Me ajuda a ser grato a ti. Eu quero ser grato a ti, Pai. Aleluia. Eu quero sentar a teus pés para ouvir numa sã consciência a tua palavra. Somente um povo agradecido. Somente um povo que senta nos teus pés. Somente um povo que sabe louvar o teu nome é capaz de abrir a boca e falar da tua grandeza. Oh, eu sinto a tua presença aqui no lugar. Oh, Deus, nós queremos sentar nos teus pés e ouvir. Nós queremos glorificar o teu nome. Nós queremos ser melhor. estamos no tempo do horário. Nós estamos transmitindo para algumas dezenas de emissoras. 5 horas nós encerramos. Mas a minha pergunta é: tem alguém aqui, ou alguém que está me ouvindo em qualquer lugar, você pode tomar uma decisão aí onde você estiver? Você tem aqui agora, aqui presente, que quer uma mudança na sua vida? Você quer sair daqui hoje mais grato a Deus? Vai preparar a vida de Deus. Mas eu estou aqui, pelo menos parte desse encanto, você canta? Então, já já, pode não vai cantar. Tem alguém aqui entre nós que quer ser mais grato a Deus? Alguém que é crente, alguém que é desviado, alguém que é católico, que quer mudar, dizendo: pastor, eu preciso de mudança na minha vida. Eu preciso sentar aos pés do Senhor um pouco mais. Eu estou muito com a vida corrida. Eu estou envolvido nas coisas desse mundo. Eu preciso assentar um pouquinho mais nos pés do Senhor para receber os seus conselhos. Essa vida corrida, essa vida desenfreada, através de rede social, isso destrói a vida de muitas pessoas. Tem alguém aqui nessa tarde que quer fazer isso? Sai do lugar, vai aqui na frente. A igreja vai te ajudar a oração. Vamos lá, meu irmão. Ninguém tem mais a ser. Para mim, não. Sai do lugar. Ei, fazer mais que isso. Aqui. Você vai dizer: Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu não posso ficar aqui mais um dia no meio do caminho. Eu preciso tomar uma decisão. Eu quero sentar a teus pés e quero ser grato por tudo quanto tens feito em minha vida. pessoa. Eu quero te servir melhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Eu quero orar, em primeiro lugar, por um irmão que está aqui. Esse irmão tem uma dor no ombro, esquerdo. Mas não é apenas no ombro. Toda essa parte aqui da cravíola, você sente uma dor que te incomoda. Eu não sei se você sofreu algum acidente ou algum desgaste. Doutor Jesus está aqui para dar saúde para mim. Na altura das meninas. Uma coisa horrível. Esse mundo deve ter uma para você entender quando essa dor te ataca, a tua perna esquerda, ela fica reta, ou seja, na hora do movimento de andar, a tua perna praticamente fica presa, porque você sente uma dor forte aqui na virilha. Eu não sei o que é, que inflamação é essa, não tenho nem ideia, mas o Senhor Jesus vai te curar. Aonde está esse irmão? Crê no Senhor para ele te dar saúde. Isso, provoca uma ânsia de vômito e você passa mal. Aleluia. Jesus está aqui para dar vitória para a minha irmã. Aleluia. Onde está ela? Glória a Deus. Seu problema é problema de fígado. Jesus quer curar o teu fígado. Aleluia. Eu não vou insistir, não. Se você quer a bênção, é agora. Se não, não. Ainda não é esta. Glória a Deus. Que não surto, você fica completamente oprimido. vocês numa situação de angústia. Não esquece a pessoa, amém. Você não é criança, eu também não vou tratar você como criança. Quer oportunidade? Levanta a mão e esse demônio vai sair do teu caminho. Curitiba, 16:52, colocamos aqui um ponto final em mais uma Rede Despertai desse domingo, dia 4 de dezembro de 2016. Despede aqui toda a nossa equipe, não se esqueça do culto logo à noite às 19 horas aqui na sede nacional das Igrejas Pentecostal de Jesus Cristo, Rua General Djalma da Rocha Lima, número 70, ao lado do terminal de ônibus do Boqueirão. Deus abençoe todos os irmãos do Brasil que estiveram sintonizados conosco até este momento. Descanso a mim.

Bradesco, agência 2369, conta corrente 44.000, dígito zero. Eu tenho certeza que o nosso sonho de fé é ver a glória de Deus enchendo essa terra como as águas enchem o mar. Seja parceiro desse sonho. Dia a dia com Deus, com o pastor Pascoal Piragini Júnior. Primeira Reis, capítulo 21. A partir do verso 17 até o verso 29, nós vamos encontrar Elias conversando com um pecador, com uma pessoa dura de coração, com uma pessoa que, de certo, muitas pessoas do povo odiavam. E nós vamos perceber como Deus, esse Deus de toda a misericórdia, trabalha com os homens. 1 Reis 21, versículo 17 em diante. Estarei lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje, onde está escrito assim: Então o Deus Eterno disse a Elias, o profeta de Tisbé: Vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Eterno, estou dizendo a ele: Você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que eu estou dizendo é isto: No mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. E quando Acabe viu Elias, perguntou: Você já me achou, meu inimigo? E Elias respondeu: Achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Deus Eterno considera errado. Por isso ele lhe diz: Eu vou fazer que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aias. Pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: E quanto a Jezabel, o Deus Eterno disse que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer o que era mal aos olhos do Deus Eterno como Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Eterno havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu um saco de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos de saco e andava triste e abatido. E então o Deus Eterno disse ao profeta Elias: Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Vamos orar a Deus para que ele nos ajude a compreender a sua palavra. Pai, ajuda-nos a entender essas palavras tão fortes, mas que denotam como o teu coração muda, como o teu coração se comove, como o teu coração é misericordioso, quando o homem se abre, quando o homem te busca, quando o homem clama pela tua misericórdia. Ajuda-nos a entender a tua palavra e aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Se a gente lesse a primeira parte desse texto e parasse, com certeza você que ouviu a leitura diria assim: Pastor, o senhor escolheu o tema errado para o sermão. Não é verdade? chamado Deus de toda misericórdia com palavras tão duras, tão pesadas, de castigo, de pressão, de consequências que os pecados trazem na nossa vida. Mas quando a gente vai meditando na palavra de Deus e vai conhecendo Deus que fala, a gente vai descobrindo como é o coração desse Deus. E de repente, no final dessa história, a gente vai perceber esse Deus mudando. Esse Deus que conhece, que sonda mente e coração, e que sabe, já sabia, que o coração do Acabe iria se endurecer outra vez. Se a gente for lendo o livro de Reis, a gente vai perceber que mais para frente o coração desse rei se torna empedernido outra vez. Ele volta aos seus pecados. Mas no momento em que aquele homem pecador, endurecido, começa a chorar os seus pecados, o coração de Deus, que é toda misericórdia, está pronto a ouvir aquela oração. Deus investe no homem. Deus investe na sua vida. Deus investe cada dia na sua existência. Você já pensou se um dia a misericórdia de Deus não pudesse mais existir no seu coração e na sua vida? Eu não sei se você já parou para imaginar como é que seria isso. De repente, um dia, Deus dissesse assim: eu estou cansado de ouvir as suas orações, os seus acertos e erros. E daqui para frente, nunca mais vou ouvir as suas orações. Como é que seria esse momento? Eu acho que não haveria treva maior, escuridão mais densa, angústia mais profunda. E se Deus é justo, perfeitamente justo, e Ele não faz distinção entre pecado e pecado, porque o pecado nos separa de Deus, então aqueles pecados que não são aparentes, que são ocultos, que ninguém conhece, que estão guardados dentro da nossa alma, que têm o mesmo peso de qualquer outro pecado, seriam a causa desse silêncio eterno de Deus para conosco. Mas esse não é o Deus da palavra. Porque o Deus da palavra é aquele que investe no homem. E que investe o seu amor mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Porque ele visa a recuperação desse homem. Vai haver um dia em que tudo vai cessar. Vai acontecer um momento em que esse investimento de Deus acaba. E esse é o momento em que a nossa vida termina nesta terra. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, Deus, em seu amor, quer investir na sua vida. Não é um investimento barato, não. Não é um investimento para qualquer coisa. Não é um investimento para você ser do jeito que você é, de qualquer maneira. Ele quer transformar a sua vida e quer fazer de você uma bênção. Não é simplesmente Deus se conformar com os seus pecados, de jeito nenhum. Mas é um investimento de quem quer restaurar e transformar vidas. Essa é a alegria de Deus, esta é a alegria de Deus. Quando ele pega esse homem endurecido que sou eu, esse homem endurecido que é você, essa pessoa dura, difícil, e ele quebranta esse coração, e ele mostra o caminho, e ele diz: eu vou investir da minha graça na sua vida. Esse é o Deus da palavra, esse é o Deus da Bíblia. Mas essa história, nós vimos só o finalzinho dela. Elias havia saído lá de dentro da caverna e recebido de Deus objetivo para a sua vida, alvos. Deus disse: não é aqui o seu lugar, não adianta você ficar escondido, você vai seguir a sua jornada e eu tenho uma missão para você. E você precisa cumprir esta missão. E Elias então saiu em direção do cumprimento da missão. E ele começou então a treinar Eliseu, começou a desenvolver o ministério dele, mas um dia, alguns anos já passados, surgiu um problema em Israel. Havia sido construído o segundo palácio do rei, na cidade de Jezreel. E estava ainda aquele processo de construção do palácio. que o rei namorou, desejou uma vinha. Namorou, desejou um lugar, uma chácara de um homem chamado Nabote, que era vizinha esta propriedade da propriedade do rei. E ele desejou então ali criar ou fazer a horta do seu palácio, um jardim especial onde tivessem as frutas, onde tivessem os legumes, a horta do palácio ficaria ali. E ele foi conversar então com Nabote, o rei foi lá e disse: olha, meu súdito, eu vim aqui porque eu tenho interesse nesse terreno, nessa chácara que você tem, eu queria comprar. Nabote disse: eu não posso vender porque essa aqui é uma herança dos meus pais e essa propriedade não me pertence. Havia uma lei em Israel que as pessoas não gostavam de cumprir, e esta lei ensinava que a terra pertencia a Deus e que ninguém podia passar uma escritura definitiva para outra pessoa, e que na divisão da terra, quando as terras foram colocadas para o uso de famílias, cada família recebeu seu quinhão para o uso das famílias, essa terra deveria permanecer no seio da família. E se numa época de eventualidade terrível, essa pessoa precisasse dispor da terra, então ela faria uma hipoteca dessa terra, ela arrendaria essa terra até o período do jubileu. E no ano do jubileu, depois de 50 e 50 anos, acontecia o jubileu, toda a terra voltava às famílias de origem. Só que essa era uma lei que ninguém cumpria. O que não interessava aos homens cumprir essa lei. E quando o rei então disse: olha, eu queria que você me vendesse de modo definitivo essa terra, ele disse: eu não posso, a lei de Deus me diz que esta é uma herança da minha família e eu não posso vender para ninguém. Assunto encerrado. E o rei então voltou triste para casa, amolado. Ah, esse homem Nabote está obstruindo os meus planos, os meus sonhos, eu não vou poder fazer aquilo que eu sonhava aqui. E de repente então apareceu a figura que na Bíblia sempre é mostrada como alguém astuto, como alguém duro de coração, que não tinha coração nas coisas de Deus e nem na justiça, chamado Jezabel. E Jezabel, a mulher do rei, disse assim: você não é rei nessa terra? Você não manda aqui? Esse país aqui não é você que manda? Vamos dar um jeito nisso. Nabote é o obstáculo, Acabe, não pode ser. Vamos dar um jeito nisso. E Acabe ficou meio confuso, meio parado. E de repente então a mulher disse: deixa que eu resolvo esse problema. E ela então montou uma estratégia diabólica para tomar a terra. A estratégia era a seguinte: ela pegou e escreveu uma carta e colocou o selo, o sinete, a assinatura falsificada, usou esses apetrechos do governo em nome do seu marido. E esta carta dizia o seguinte: ao juiz da comarca, aos juízes da comarca, porque eles eram os anciãos da cidade. Ela dizia o seguinte: por carta assinada, carimbada com o selo do governo, vocês vão trazer Nabote para o julgamento, vão arrumar duas testemunhas falsas e vão dizer que esse homem blasfemou contra Deus e contra o rei, e vão apedrejá-lo conforme a lei. Você já pensou? E assim aconteceu, exatamente assim. E no dia então que o presente havia sido dado a Acabe, a mulher Jezabel disse: meu marido está lá a vinha, pode ir lá cuidar do seu jardim, e ele está tomando posse daquela terra. Chega o profeta Elias. Profeta Elias. E traz a mensagem que nós lemos nas Escrituras. Todo esse texto vai nos ajudar a compreender quem é o nosso Deus, como ele age, como ele trabalha. E a primeira coisa que nós aprendemos desse Deus é que Deus é uma testemunha que não mente. Deus é uma testemunha que não mente. Ninguém podia imaginar, talvez, a intenção do coração do rei e da sua esposa. E agora que tudo parecia calmo, agora que parecia que todos os problemas estavam resolvidos, agora que parecia que tudo estava certinho, como havia sido planejado e maquinado, chegou o profeta dizendo assim: você mata o homem e ainda toma posse da sua herança? Deus é a testemunha que não mente. Quando o profeta chegou ali, é como se Deus estivesse dizendo a Acabe, a Jezabel, aos falsos juízes de Israel, àquelas falsas testemunhas que haviam armado toda aquela cilada: vocês podem mentir, vocês podem fazer essa confusão, vocês podem se vender, vocês podem fazer qualquer coisa, mas eu, o Deus eterno, conheço todas as coisas e não minto. Os pecados de Jezabel e Acabe estavam diante de Deus. Não adiantava Acabe e Jezabel negá-los, porque Deus conhecia todas as coisas. Deus sabia que no coração de Acabe ele não havia respeitado os direitos de Nabote, nem ele nem sua esposa. Deus sabia que ele havia armado aquele julgamento fraudulento, que era legal, tudo estava bonitinho diante da lei, mas era profundamente imoral e injusto. Era apenas uma forma de legalizar a dureza do seu coração, o pecado daquele homem. Aquela morte e aquele roubo da propriedade. Deus estava olhando para o coração de Acabe e estava vendo a mente mercenária daquele homem. Há pessoas que são assim, tem uma mente mercenária. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a tremer, porque não há como se esconder de Deus. Eu me lembro de um moço que, no dia em que ele deu seu testemunho, ele disse alguma coisa assim: eu vim à igreja e todo domingo me escondia na galeria. A galeria não era assim na lateral lá, mas era lá no fundo. Eu ia lá no último banco da galeria, lá em cima, e eu me escondia lá, porque aqui ninguém me via. E eu achava que nem Deus podia me ver. E no dia em que o pregador estava trazendo a sua mensagem, era uma série de conferências, eu estava lá no meu cantinho, lá no fundo da galeria, quando o pregador disse assim: olha, você pode estar lá no seu cantinho, no fundo da galeria, mas Deus está falando com você. E eu comecei a desmoronar. Falei: barbaridade, alguma coisa está acontecendo. Deus é a testemunha que não mente. A gente vai fechando as portas do coração, não é? E dizendo: não, isso aqui está guardado. Mas não dá para guardar nada de Deus. Foi justamente isso que Jonas tentou fazer. Ele tentou se esconder do Deus Todo-Poderoso. Ele tentou ir para o outro lado do mundo, mas não dá, porque essa testemunha é persistente. E ela vai ao nosso encontro, e ela testifica: Acabe estava tomando posse do fruto do seu pecado, do pecado de Jezabel. Eles estavam juntos. Eles estavam lá desfrutando com a alegria da nova horta que havia custado a vida de um homem. O que esse texto nos ensina é que é hora de parar de se esconder, de parar de mentir e de parar de tentar fugir do Deus de quem nós não podemos fugir. E hoje, nesta hora, eu não sei de nada. Ah, o pastor, não sei de nada. Eu não quero saber, porque Deus sabe. Mas nesta hora, o Espírito Santo de Deus está falando. E nesta hora, o Espírito Santo está dizendo assim: eu sou isso. E nesta hora, ele vai dizendo: é isto que está no teu coração. E esta é a hora da confrontação com Deus. Mas sabe, Deus não é simplesmente uma testemunha que não mente. Ele é o juiz que não pode ser subornado. Acabe nunca ligou muito para essas coisas, não. Tanto é que ele não ligou, Jezabel também não ligou, porque ele mandou esse recado diabólico de matar Nabote, de um modo legal, escrito, assinado e selado. Você já parou para pensar nisso? Quem é que faria isso hoje? Mandar um recado desse, ter um negócio escuso, ter alguma coisa assim, escrita, assinada e selada, reconhecida a firma. Já pensou? Ele não ligava para essas coisas, sabe por quê? Porque os juízes todos daquela comarca, daquele lugar, daquele país, eram subornáveis, eram comprados. Ele não estava ligando para essas coisas. Jezabel não estava ligando. Nunca se preocupou com isso. Podia ser facilmente resolvidas essas coisas, poderiam ser. Podiam comprar o juiz. E o próprio juiz, a Bíblia diz, é que descobriu, arrumou, pagou e acertou quem seriam as testemunhas falsas. Já pensou? Esse era o esquema. O veredito foi exatamente aquele que havia sido mandado na carta, na ordem. Mas de repente chega Elias e diz: olha, você tem uma testemunha contra você. Agora, essa testemunha que não mente também será o seu juiz. E ele também tem um veredito para a sua vida. E ele é o justo juiz, não é subornável. E ele julga retamente. E ele condena o pecado. E de repente vem nesse trecho a sentença do Deus eterno, a condenação do pecado de Acabe e Jezabel. Existe tanta injustiça dentro desta terra. E às vezes nós olhamos para essa injustiça e sentimos o nosso coração pesado. Nós sentimos a maldade humana. Nós imaginamos que estas coisas estão tão enroladas nessa terra, onde todo mundo é subornável, onde todo mundo é decadente, onde existe corrupção em qualquer escalão do nosso governo, onde existe corrupção dentro do judiciário, onde existe corrupção em qualquer lugar dessa terra. E a gente olha para esse mundo e diz assim: não dá, não tem jeito, não funciona, não adianta. Mas há uma coisa que a gente se esquece, que é justamente a coisa que o salmista no Salmo 73 descobriu. Ele estava tão indignado, tão irado por causa da injustiça dos homens, seu coração dolorido, que ele disse: Deus, será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena temer ao Senhor? Será que vale a pena estar na tua presença? Os homens maus fazem o que querem, crescem nesta vida, ganham dinheiro, são felizes, parece que não tem tristeza, e nós às vezes estamos padecendo, Senhor, a injustiça. Ah, Deus, eu não entendo essas coisas. E de repente diz o salmista, e o salmo vai dar uma virada total. Na metade do salmo ele diz: até que eu entrei no templo do Senhor. Até que... Sabe por quê? Quando ele entrou no templo do Senhor, ele descobriu, ele lembrou de uma coisa: há um justo juiz nesta terra, e que todo homem um dia vai se apresentar diante desse justo juiz. Querendo ou não querendo, desejando ou não desejando, alegre ou triste, vai se apresentar diante do justo juiz. E este é um juiz que não é subornável. Este é o juiz que vai julgar a nossa existência. Este é o juiz que vai decretar uma sentença eterna. Você pode acreditar na existência de céu e de inferno ou não acreditar em nada. Não faz mal, não faz diferença nenhuma para mim. Mas vai fazer uma grande diferença para você no dia que você se apresentar diante do justo juiz. Porque naquele dia ele vai julgar cada homem, cada mulher, de todos os tempos e de todas as épocas. E não adianta que diante dos homens não exista nem pecado na tua vida. Que santo homem for você, mas se o seu coração lhe acusa, se o Espírito Santo lhe diz quem você é, que você é um pecador, você pode ter certeza que diante desse justo juiz, você não tem como se apresentar, porque os seus pecados é que dividem você de Deus. Foi isso o que Elias estava dizendo a Acabe. Acabe, prepara-te para te encontrares com o teu Criador. Eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Hoje o Espírito Santo testifica para você o que Deus está vendo no seu coração. É aqui dentro da alma, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, está aqui dentro do coração. Mas se Deus te chamar hoje, ou se hoje fosse o dia do teu encontro com o justo juiz, você estaria preparado para essa hora? Você estaria preparado para esse momento? Você estaria preparado para se encontrar diante do seu Criador com todos esses pesos que estão aí dentro do seu coração, que se chamam pecados? Talvez aí dentro do seu coração você diga: pastor, eu não estou preparado. E não sei se um dia estarei, porque eu não sei como resolver estas coisas. Como é que posso eu me apresentar diante de um juiz desse que testifica contra mim, porque ele tem todas as coisas da minha vida? A coisa mais bonita para mim nesse texto não são os castigos prometidos, mas é o momento que esse rei começa a chorar diante do seu Criador e reconhecer que ele é pecador e que não há solução para a sua vida. E na hora em que o julgamento de Deus veio para Acabe, na hora em que a palavra de Deus veio a ele, ele sentiu arrependimento. Ele rasgou as suas vestes e rasgou o seu coração. E na hora em que um homem rasga o seu coração e reconhece a sua necessidade de misericórdia, porque não há escape para a vida dele, porque não há solução na vida dele a não ser por Deus, pela misericórdia de Deus, Deus derrama misericórdia sobre o homem. E então veio a mensagem de Deus ao profeta Elias. Você vê como aquele homem acaba está se humilhando diante de mim. O Deus de toda misericórdia começou a sua obra de restauração. Ah, que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor, porque ele faz essa obra de restauração na sua vida, na minha vida, na vida de todo homem que se apresenta diante dele e diz: Senhor, eu sou esse trapo imundo. Aqui, Deus. São os meus pecados que fazem isso. E eu não consigo controlar esses pecados. Eu tento até escondê-los, mas eles estão dentro de mim. Tenha misericórdia de mim. Eu tento fugir, Senhor, mas tenha misericórdia de mim. E quando esse sentimento genuíno, verdadeiro, se apresenta diante do Deus eterno, esse Deus que é de toda misericórdia começa a fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. E se nós desejarmos continuar na presença de Deus, buscando a misericórdia de Deus, esta misericórdia não tem fim, porque é sobre ela que a nossa salvação está pautada e segura. É na misericórdia de Deus, não é no nosso esforço, não é na nossa condição humana, mas é na misericórdia de Deus, de ele nos restaurar pelo seu poder. Ele quer fazer uma obra de restauração na sua vida pelo poder dele. Você quer? Você acabou de ouvir o pastor Pascoal Piragini Júnior. Se quiser ouvir mais mensagens como esta e conhecer os programas Dia a Dia com Deus, acesse o site www.diaadiacomdeus.com.br. Até o nosso próximo programa e que Deus lhe abençoe. O evangelho que transforma o mundo, você ouve aqui. ZYJ208 AM 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. sua potência radiofônica a serviço de Deus. Marumbi. 5:30. Informativo Marumbi no ar. O resumo das melhores informações para você. A quantidade de imigrantes inseridos no mercado de trabalho formal brasileiro cresceu 133% em 5 anos. O dado é do Observatório das Migrações Internacionais de 2015, mas foi reforçado nesta semana no seminário Refugiados e Imigrantes do Supremo Tribunal de Justiça, que ocorreu em Brasília. A informação foi citada pelo auditor fiscal e presidente do Conselho Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida. O tema veio à tona com questionamento de que o governo está jogando a culpa do aumento do desemprego nos imigrantes, que estariam tomando os postos de trabalho. Para Paulo, o governo busca uma desculpa e, em comparação com a quantidade de brasileiros nos postos de trabalho, o número de imigrantes trabalhando formalmente ainda é pouco. Em dezembro de 2015, tinha cerca de 133 mil imigrantes no mercado de formal de trabalho brasileiro, que é muito pouco, né? Nós estamos falando de um mercado de cerca de 38, 39 milhões de trabalhadores, e um 133 mil significa menos de 0,5% desse mercado de trabalho. Então é um número muito pequeno, especialmente comparado com vários países que tiveram fluxos migratórios grandes ao longo da história recente. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Cristiane Sbalqueiro, afirmou que o governo quer mascarar o verdadeiro motivo do desemprego ao colocar a culpa nos imigrantes. Ela teme que isso provoque a intolerância da sociedade brasileira. A situação de escassez vivenciada por algumas pessoas que estão sofrendo o desemprego pode fazer com que elas equivocadamente pensem que aquele imigrante que está sofrendo junto com ela é a causa desse desemprego, quando todos nós sabemos que a causa do desemprego é a crise econômica. O Ministério Público do Trabalho alerta que são assegurados aos imigrantes que residem no país todas as garantias trabalhistas brasileiras. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. O Supremo Tribunal Federal tornou réu nesta quinta-feira o presidente do Senado, Renan Calheiros, por suposto desvio de dinheiro público. Com a denúncia, a presidência de Calheiros fica ameaçada. Atualmente, o Supremo está julgando se réus podem compor a linha sucessória da presidência da República. Lembrando que, na ausência de Temer, assume o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o próximo seria o do Senado. Para o cientista político da Unicinos, Bruno Lima Rocha, figuras do MDB, PSDB e DEM podem despontar na briga pela presidência do Senado. Tem essa figura dessa eminência agora parda, agora discreta, mas já não fora mais, de Romero Jucá. Então, indo Renan Calheiros, Romero Jucá começa a ter um voo solo muito grande. E em saindo Renan Calheiros e Romero Jucá se afastando do centro do poder, aí vão começar a ter poder senadores mais alinhados com a proposta internacional neoliberal. Eu falo dos senadores tucanos ou o próprio senador Ronaldo Caiado pelo DEM de Goiás. O mandato de Calheiros termina em fevereiro de 2017. O julgamento do Supremo não tem data para ser retomado. A Ordem dos Advogados do Brasil defendeu em nota o afastamento imediato do presidente do Senado. A OAB afirma que o afastamento permitiria o exercício da defesa sem comprometer as instituições que ele representa. O cientista político Bruno Lima Rocha aponta que a aceitação do processo contra Calheiros pode acirrar ainda mais a disputa entre legislativo e judiciário. Eu entendo como uma disputa entre poderes, uma prerrogativa de poderes por interesses pouco ou nada republicanos. Apesar que vai esse caso agora, soa como retaliação. Soa como? Assim como o uso e abuso de autoridade, também soa como uma retaliação diante do judiciário. Calheiros é acusado de pagar a pensão de uma filha que teve fora do casamento com propina recebida da empreiteira Mendes Júnior. Neste momento, cabia ao Supremo apenas acolher a denúncia. O julgamento de mérito será feito posteriormente. Agência Rádio Web de Brasília, Fernando Rota. Com a chegada de 2017, parece que os problemas na economia brasileira vão continuar ainda por um bom tempo. No último boletim Focus do Banco Central, a previsão do PIB para o ano que vem está inferior a 1%. O governo Temer está completando 6 meses e as medidas econômicas não decolaram. Para o ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, o futuro do país é incerto, o que impede os investimentos. Você vai partir para o ataque numa situação que você não sabe qual é, quer dizer, começar a investir? A probabilidade de você estar com os burros na água é enorme. O governo foi uma grande decepção. Ele ficou nesse negócio do teto. O teto é uma coisa virtual, para frente. Então, nesses 6 meses, ele aumentou o déficit. O governo fragilizado moralmente, hoje em dia, ele perdeu um ministro do planejamento, o Homero Jucá. Levou um cartão vermelho 1 minuto do primeiro tempo. O ex-coordenador de macroeconomia do IPEA, Felipe Ohana, concorda que a tomada de medidas emergenciais é lenta. A previdência é o principal foco de déficit. É ali que está a coisa centrada. Evidentemente, existem outros N pequenos setores que você possa atuar fazendo reformas pontuais. Essa atitude seria um termo técnico que se chama orçamento base zero, que é rever todas as suas prioridades e refazer o orçamento. Evidentemente, o Brasil não vai passar por isso, não seria muito prático, mas é nesse espírito. O governo pretende ouvir o principal nome do PSDB em assuntos econômicos, Hermínio Fraga. Ohana avalia que a linha de Fraga seria benéfica para o governo. Entretanto, sua aproximação deve causar turbulências no Planalto. Quando você traz um corpo de uma pessoa de fora para, digamos assim, ajudar, o ajudado, leia-se o ministro da Fazenda ou qualquer outro, se sentem desprestigiados. E aí a luta começa. A previsão do mercado é que o ano se encerre com um PIB negativo de 13,5%. Agência Rádio Web de Brasília, Fernando Rota. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determinou nesta sexta-feira a suspensão da comercialização de 69 planos de saúde de 11 operadoras. A proibição das vendas começa no dia 9 de dezembro e vai até fevereiro, mês em que a ANS anuncia a liberação ou não da venda dos planos. A medida faz parte do monitoramento periódico realizado pela agência. O objetivo é punir planos com muitas reclamações referentes à cobertura assistencial, como, por exemplo, negativas e demora no atendimento. Com a proibição, além de terem as vendas suspensas, as operadoras que negarem devidamente cobertura podem receber multa que varia de R$ 80 mil a R$ 250 mil. Para saber quais os planos de saúde que terão comercialização proibida, acesse o site www.ans.gov.br. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio conseguiu todas as notas fiscais das 460 peças adquiridas na joalheria carioca Antônio Bernardo para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e a esposa Adriana Anselmo. Os comprovantes são referentes a compras feitas entre 2000 e 2016. São colares, brincos, anéis, pulseiras e pingentes que somam cerca de R$ 5.700.000. Tudo foi pago em dinheiro e as notas fiscais foram emitidas somente após a prisão de Cabral. A ocultação das vendas na contabilidade oficial da loja e a grande quantidade de produtos adquiridos reforçam a suspeita da investigação de que as joias tenham sido uma forma de lavar dinheiro no esquema liderado pelo ex-governador. Segundo o proprietário da joalheria, Antônio Bernardo, Sérgio Cabral e Adriana Anselmo compraram 318 peças. As outras teriam sido adquiridas por outras pessoas que seriam laranjas. O casal ainda comprou joias da H-Ster. A joalheria também teria emitido as notas fiscais somente depois da prisão de Cabral. O ex-governador do Rio seria o chefe de um esquema de desvio e lavagem de dinheiro de obras públicas e programas sociais. Pelo menos R$ 224 milhões foram roubados dos cofres públicos, segundo a Força Tarefa. Ele está preso no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Tereza Klein. O Brasil registrou uma redução de 5% nos casos de dengue em relação a 2015. A expectativa do governo é reduzir ainda mais no próximo ano. Essa terça-feira foi escolhida como o Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, com atividades em todo o país O presidente Michel Temer participou de uma videoconferência com salas estaduais de monitoramento em 5 estados: Roraima, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Goiás e Rio de Janeiro. Ele reforçou a necessidade de apoio popular no combate ao mosquito. Que toda a população brasileira possa integrar-se nessa campanha. Convenhamos, é uma campanha importante que não tem grandes dificuldades, porque basta que cada criança da escola, cada adulto, chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada, né? Que é normalmente o fator gerador da larva e depois do mosquito. Então estou aproveitando esta manifestação para fazer um apelo, uma solicitação, e tenho absoluta convicção que isto repercutirá positivamente em todo o país. A proposta do governo é intensificar a atuação contra o Aedes aegypti a partir da chegada do verão, período de maior proliferação do inseto. Ministros e outras autoridades federais visitaram diferentes capitais para conscientizar a população. A nova campanha chama a atenção para as consequências das doenças causadas pela chikungunya, zika e dengue, além da importância de eliminar os focos do Aedes aegypti. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, será aplicado neste fim de semana para mais de 270 mil candidatos. Eles foram impedidos de fazer a avaliação nos dias 5 e 6 de novembro por causa das ocupações nas escolas. O esquema dessa segunda aplicação será semelhante ao da primeira. O INEP garante que não haverá nenhum prejuízo para os alunos que farão as provas nesta data. Segundo a presidente da entidade, Maria Inês Fini, o cronograma de resultados está garantido para o dia 19 de janeiro. O cronograma de resultados não é alterado. Nós já fizemos todo um planejamento. Os alunos que fizeram a prova no dia 3 e 4 terão seus resultados processados, as análises dos resultados, e todos eles estarão presentes na divulgação do Enem 19 de janeiro. Quem vai fazer o Enem tem que levar um documento original com foto e caneta esferográfica pré-fabricada em material transparente. É proibido o uso de qualquer equipamento eletrônico. Os portões abrem ao meio-dia e fecham a 1 hora da tarde, no horário de Brasília. Os locais de prova estão disponíveis no site enem.inep.gov.br/participante. Candidatos de 165 municípios farão o Enem. Apenas nos estados de Roraima, Acre, Amazonas e Amapá não haverá o exame neste fim de semana. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. O governo federal anunciou que vai intensificar nesta sexta-feira o combate ao mosquito Aedes aegypti. Para isso, convoca toda a população para participar de ações que vão acontecer em todo o Brasil pelo Dia D do combate ao mosquito. Militares das Forças Armadas, agentes de saúde e da Defesa Civil estarão nas ruas para promover o enfrentamento ao Aedes. O mutirão será realizado em órgãos públicos e estatais, unidades de saúde, escolas, residências e outros locais. A ação do governo foi aprovada pelo infectologista e professor da Universidade de Brasília, Pedro Luiz Tawil. Segundo ele, é preciso a união de todos para conter o Aedes aegypti. Tawil orienta o que fazer para combater o mosquito. Cada casa não pode ter reservatórios que acumulem água, como, por exemplo, garrafas com a boca para cima, recipientes de plástico ou de isopor, ou de qualquer outro tipo de armazenamento de água. As plantas, tem plantas que acumulam água nas suas raízes, as bromélias, então tem que ser tratadas semanalmente com produtos para evitar a proliferação do mosquito. Os terrenos baldios, não podem ser jogados lixos nesses terrenos. O mosquito Aedes aegypti transmite dengue, zika e chikungunya. Levantamento do Ministério da Saúde aponta que 850 cidades brasileiras estão em situação de alerta e risco de surto dessas doenças. Entre elas, 9 capitais: Aracaju, Salvador, Rio Branco, Boa Vista, Vitória, Goiânia, Recife e Manaus. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Marumbi. Agora são 5 horas e 45 minutos. uma explosão de gás em uma mina de carvão matou 21 pessoas na China. O acidente aconteceu na noite de terça-feira e as mortes foram confirmadas nesta sexta, de acordo com informações de agências internacionais. Socorristas ainda tentam resgatar o único sobrevivente que ficou preso em escombros. A China é líder mundial na produção de carvão e, frequentemente, acidentes fatais são registrados nas minas. Em novembro, 33 trabalhadores morreram em uma explosão de gás no sudoeste do país. E em setembro, outro acidente provocou a morte de 18 mineiros. Segundo as autoridades chinesas, o número de mortes por ano nas minas é inferior a 1.000. A agência Rádio Web, com informações internacionais, Larissa Mantovan. Uma nova pesquisa médica detectou pela primeira vez um caso de glaucoma congênito decorrente do vírus da Zika. A doença é caracterizada pelo aumento da pressão intraocular em crianças portadoras de má formação nos olhos e pode levar à cegueira permanente. O estudo foi feito por pesquisadores brasileiros e dos Estados Unidos e publicado na revista da Academia Americana de Oftalmologia. Entre os autores, Rubens Belfort Jr., que é professor do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. A partir dessa publicação, médicos e os profissionais de saúde passam a lembrar que, quando a criança tem glaucoma congênito, também deve-se pensar na possibilidade de ele estar relacionado com o Zika. No artigo foi relatado o caso de um bebê de 3 meses de vida, nascido na capital baiana de Salvador, com diagnóstico de Zika e microcefalia. Criança que apresentava em um dos olhos glaucoma, foi operado, com a cirurgia a pressão normalizou e depois, então, da pressão normalizada, a córnea transparente, foi possível verificar que também este olho apresentava alterações. O especialista ressalta que o diagnóstico precoce do glaucoma congênito nos bebês é essencial para agilizar o tratamento por meio de cirurgia, como foi o caso dessa criança. O médico relata os sintomas de alerta para pediatras e profissionais de unidades neonatais. Na fase mais avançada, ocorre a maior, e aí, evidentemente, o diagnóstico é mais fácil. E em outros casos, mais difícil, porque o olho, felizmente, ainda não está alterado assim com o tamanho. Precisa prestar atenção em sintomas como a impossibilidade da criança abrir os olhos, porque tem um horror à luz, que chama fotofobia, bem como lacrimejamento anormal. O pesquisador acredita que o estudo reforça a chamada síndrome da Zika congênita, complicações causadas pelo vírus que vão além da microcefalia. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Mais da metade das áreas rurais da América Latina está nas mãos de apenas 1% das fazendas. No Brasil, a proporção é parecida. 45% da área rural está concentrada em menos de 1% das propriedades. Os dados são de um relatório da Oxfam Brasil, confederação internacional que luta contra a pobreza e a desigualdade em mais de 90 países. Segundo Kátia Maia, diretora executiva da ONG, a desigualdade na posse da terra está na estrutura dos problemas do país. O crédito agrícola também é mal distribuído e traz impactos negativos. As propriedades acima de 1.000 hectares têm 0,9% dos contratos. Quando você vai olhar o volume de dinheiro, ele tem cerca de 43% do orçamento. Ou seja, você está impedindo que os pequenos agricultores tenham acesso à tecnologia, ao maquinário para eles poderem ter uma produção melhor. Mesmo sem acesso aos recursos, são os pequenos produtores responsáveis por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. Os altos índices de concentração fundiária no país trazem graves consequências para o desenvolvimento, principalmente dos municípios, de acordo com um estudo inédito da Oxfam Brasil. O levantamento verificou ainda que quanto maior a concentração de terra, menores são os indicadores sociais. É o caso da cidade de Correntina, na Bahia, como explica a Kátia Maia. 75% dessa área rural é dominada por grandes proprietários. 1/3 de toda a população do município de Correntina hoje está em situação de pobreza, apesar de ser uma área de super desenvolvimento agrícola. A entidade defende uma reforma agrária urgente com a redistribuição de terras improdutivas e da União, além da necessidade de uma política de reconhecimento dos direitos da mulher no meio rural. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. O brasileiro resolve brigar por seus direitos quando o assunto mexe no bolso, não é mesmo? No entanto, é importante reclamar quando envolve a qualidade do atendimento e de um serviço prestado no nosso dia a dia. Por exemplo, ao ir ao supermercado, você se depara com um anúncio na prateleira, coloca o produto no carrinho e ao passar no caixa, o preço é outro. Não basta pedir para pagar pelo menor valor. Avise as entidades de defesa do consumidor. O estabelecimento pode ser multado pelo Procon por desrespeito ao artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Direito do Consumidor. Uma parceria Proteste, Associação de Consumidores e Agência Rádio Web. Conheça mais sobre seus direitos no site www.proteste.org.br/institucional. Depois de mais de 35 anos de paz, a fronteira entre Israel e Egito volta a deixar em alerta as forças de defesa israelenses. Mas ao contrário do que aconteceu no passado, dessa vez não são as relações com o vizinho que preocupam. A região, onde fica o deserto do Sinai, abriga células do Estado Islâmico que estão lutando contra o exército egípcio. A agência Rádio Web foi até o batalhão de Karakal, que fica a apenas 6 quilômetros da fronteira. Major Alim, subcomandante do batalhão, explica que ainda não houve nenhum confronto direto com os terroristas, mas que a tendência é que esses grupos cheguem cada vez mais perto da fronteira. Uma primeira projeção é que mais e mais se acerquem à cerca, sí? E nós estamos preparados em este momento para isso já. Já na fronteira que assumiu o Ministério da Guarda, o governo de Israel, o vai ter que ser. Qualquer pessoa, qualquer grupo militar ou paramilitar que queira atacar a Israel, nós vamos a responder. A orientação do governo é que Israel não se envolva no confronto entre o Estado Islâmico e o exército egípcio, a não ser que seja atacado. Enquanto isso, a maior preocupação nessa fronteira é o tráfico internacional de drogas. Em Israel, o serviço militar é obrigatório e dura 3 anos para os meninos e 2 anos para as meninas. Etan Chamoni tem 20 anos e nasceu na França. Ele é um dos jovens que serve no batalhão de Karakal. Sua família deixou a Europa quando ele tinha apenas 4 anos, em função do antissemitismo. Chamoni conta que seus irmãos eram obrigados a tirar o kipá para esconder que eram judeus. Do contrário, eram alvos de pedradas e xingamentos. Por isso, ele diz que se sente feliz por servir no exército de Israel. Que chama a fada de Holagenalai. É uma sensação de que não é somente que eu estou aqui fazendo o serviço militar obrigatório. Eu estou aqui podendo defender-me, e porque sei que em França não há ninguém que nos possa defender. A Rádio Web está em Israel participando do curso Os Meios de Comunicação para a Paz em Zonas de Conflito, patrocinado pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel. Agência Rádio Web de Israel, Fernanda Wenzel. O presidente da OAB, Ordem Nacional dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, defendeu o afastamento imediato do presidente do Senado, Renan Calheiros. O senador virou réu em uma ação penal no Supremo Tribunal Federal pelo crime de peculato, que é caracterizado por desvios de recursos realizados por agente público. Em entrevista coletiva realizada na OAB do Rio Grande do Sul, Cláudio Lamáquia defendeu que o senador deve se afastar imediatamente do cargo como forma de zelar pelas instituições públicas. Tudo isso sem a gente entrar, trazer algum tipo de mérito ao que está dentro do processo, é que neste momento, como a Renan Calheiros, na medida que virá réu no Supremo Tribunal Federal, deve, na minha avaliação, afastar-se da presidência do Senado e do Congresso Nacional. Preserva ele as instituições com esse projeto, com este ato, e, em segundo lugar, terá ele mais tempo para exercer o seu direito de defesa. Embora seja alvo de mais 11 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, essa é a primeira vez que Renan Calheiros se torna réu em processo criminal. A decisão dos ministros do Supremo ocorre em um momento de maior tensão entre o presidente do Senado e o Poder Judiciário, tendo em vista que Renan Calheiros defende a aprovação no Congresso de projetos que visam coibir o abuso de autoridade. Para integrantes do Ministério Público e do Judiciário, essas medidas representam uma ameaça às atividades de juízes. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa. A produção da indústria brasileira registrou em outubro a maior retração para o mês desde 2007. Segundo o IBGE, o indicador caiu 1,1%. As quatro grandes categorias econômicas e 20 dos 24 ramos pesquisados apresentaram queda de setembro para outubro. É o que ressalta o gerente da coordenação de indústria do IBGE, André Macedo. Para esse resultado de outubro especificamente, todas as categorias econômicas mostram queda na produção, com destaque especialmente para o recuo de 2,2% observado em meio de capital. Todas as categorias econômicas, a maior parte das atividades investigadas, permanece com comportamento de queda, retratando exatamente um ano de 2016 em que o setor industrial tem essa característica de menor dinamismo, permanecendo com uma taxa negativa importante, mesmo frente a um ano de 2015 que já tinha mostrado uma queda de 8,3%. Entre os quatro ramos que ampliaram a produção, o desempenho de maior importância foi verificado em coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. A indústria recuou 7,3% em relação ao outubro de 2015. No ano, a atividade acumula baixa de 7,6%. E em 12 meses, o segmento tem queda de 8,4%. Agência Rádio Web de São Paulo, Paula Ferreira. As micoses são doenças transmitidas por fungos. Eles podem estar nos lugares mais inusitados, como no pelo dos animais. A farmacêutica Marisol Domingues, do Grupo de Estética do Conselho Federal de Farmácia, explica que em qualquer alteração na pele do animal deve ser consultado um veterinário. Eu posso pegar uma micose através do meu animal de estimação. Ele pode ter um fungo no pelo desses animais. Geralmente gato, cachorro, então as crianças são mais suscetíveis, elas estão sempre em contato mais direto. Neste caso, posso adquirir através das escamas de pele de um outro humano. Como a micose é resultado de um fungo e ele se desenvolve em locais quentes e úmidos, é importante evitar estes ambientes. A farmacêutica lista os cuidados. Evitar usar roupas molhadas por muito tempo, não andar descalço em pisos que estão constantemente úmidos, aqueles vestiários, as saunas, aqueles lava-pés, ao redor das piscinas. Usar o material de manicure é bem interessante, que nem sempre eles são esterilizados adequadamente. Evitar usar calçados fechados por longos períodos, que é um ambiente quente e úmido do tênis. Micoses devem ser tratadas, porque elas podem desenvolver doenças graves. Pessoas com imunidade baixa podem, ao respirar, levar fungos até o pulmão. Eles podem se proliferar, causando a meningite, por exemplo. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web de Brasília, Fernando Rota. A Rádio Marumbi apresentou... Informação no ar. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima edição. Se você está sentindo a presença de Deus, este é o lugar. ZYJ208, AM 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Tem 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. O lugar certo do seu rádio. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Segunda Crônica 6:40. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. A natureza humana decaída inclina-se para muitas coisas, menos para a oração. Porém, você descobrirá que a oração é a força poderosa que move não somente a mão de Deus, mas do homem. Atenção para a hora certa, 6 horas. Somos o sistema Jensen de comunicação. Não obrigamos placa denominacional. Fazemos parte do projeto de Deus de unir um povo, uma nação em torno de Cristo. E você, de qualquer igreja ou credo religioso, é a razão do nosso trabalho. Nossa mensagem é: há uma esperança para a humanidade, e esta esperança é Jesus. Ao som deste prefixo musical, esta emissora leva aos seus receptores o programa musical evangélico. Uma ótima recepção e as mais ricas bênçãos de Deus. Saúdo os irmãos, com a paz do Senhor, a paz que recebi do meu Salvador, com o iniciando o programa musical evangélico já com este hino, o cantor Ageu Pereira, né? Que é o hino Está Pegando Fogo no Meu Coração. Espírito Santo de Deus, aquece o nosso coração. E eu sei que você, através deste programa, também a mensagem que vamos levar para você vai aquecer o teu coração, vai alimentar a tua alma, vai convencer a você, pecador, que deve aceitar Jesus como Salvador. Deus vai colocando a palavra em nossa boca, em nosso coração, para te ajudar, para que você não vá para o inferno, para que você prepare a tua vida para a volta de Jesus, porque cada dia, cada hora, cada minuto que se passa, está mais perto a volta de Jesus, para que você não fique para a grande tribulação e sofrer o tormento eterno. E Jesus disse: eu sou o caminho, não é? A verdade e a vida. É. E ninguém vai ao céu se não for. Não por mim, é o hino que nós vamos ouvir agora com os cantores que cantam. E olha quantas almas têm aceitado a Jesus através desses cantores que cantavam para o mundo, mas que gravaram para Deus, e tem sido uma bênção. Essas gravações têm servido para a salvação de muitas almas, que é Curió e Canarinho, que é do lançamento Com Palavra de Vida Eterna, que tem o número 272, e junto também está Cantando para Cristo, 276. Vocês vão ouvir então o hino Jesus Disse, mas antes ainda um versículo da palavra de Deus, e vamos ouvir o que Deus fala conosco. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Música. a vida. Ele é o libertador. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue em trevas não andará, verá a luz da vida eternamente. Perdão e paz em mim encontrará. Jesus disse: eu sou a videira, a fonte de água viva, o bom pastor. Ele é o pão que desceu do céu. Jesus disse, você viu que mensagem maravilhosa? A mensagem deste hino que fala no coração de você, meu ouvinte, principalmente do pecador, daquele que não aceita Jesus como Salvador, porque é o único caminho, é Jesus, não adianta. Não tem outro meio para você ser salvo sem morar na eternidade com Jesus, naquela cidade santa que ele foi preparar, a não ser aceitando ele como Salvador. É você aceitar ele como Salvador, ele perdoa teus pecados, seja o maior pecador. Você que muitas vezes está aí na penitenciária, na cadeia, aí, você fique sabendo que o Senhor Jesus, você aceitando ele como Salvador, ele vai apagar todos os teus pecados e você vai ser uma nova criatura. E quando ele vier, você pode sair ali da cadeia e ir para o céu com ele, porque você se arrependeu, você aceitou ele como Salvador, porque só Jesus salva. Não existe outro meio para salvação a não ser aceitar Jesus como Salvador. Então faça isto hoje. E nós vamos rodar mais um pedacinho. Nós rodamos aí com palavras de vida eterna. Nós vamos ouvir agora a Rocha de Mirivá, que está nesse CD, que é com palavras de vida eterna e cantando para Cristo. 272 e 276. Desmaiar, oh glória a Deus, a sede foi embora quando feri a rocha em Mirivá. Daquela rocha abundantemente água viva da consolação. Ao coração doente, graças em paz. Vocês ouviram aí que hinos maravilhosos, né? Tem aqui 24 hinos nesse CD. Uma palavra de vida eterna, o primeiro. E foi o segundo cantando para Cristo. Programa Musical Evangélico levando esta mensagem maravilhosa para o teu coração, o alimento espiritual, que ajuda você a vencer os dias maus desta vida, que convence a você que deve aceitar Jesus como Salvador para estar preparado para a eternidade, para não ficar para a grande tribulação. Isso nós fazemos com muita alegria, levando esta mensagem maravilhosa. Quantas almas nós temos ganho para o Senhor Jesus, milhares e milhares de almas, e que a eternidade vai revelar, e que você também vai ter parte nisso aí, porque você tem orado por nós, tem contribuído, tem nos ajudado. Vocês vão ver a bênção de Deus sobre vocês, como tem me abençoado, abençoado aquele que está aqui na rádio pregando a palavra de Deus, todos os programas aqui da rádio. Você também vai ser abençoado como eu tenho sido abençoado. Então por isso que esta obra está indo avante, porque a obra do Senhor é como diz aquele hino que sempre eu cito: ninguém detém a obra santa. Quando a obra é do Senhor, ninguém tem mesmo. Passei por muitas lutas, por muitas perseguições, mas a obra do Senhor não parou. Se eu fosse olhar para isso, eu desistia, mas o Senhor sempre me deu coragem. Vá, meu servo, eu estou contigo. E por isso nós vemos o resultado hoje, meus irmãos, desse trabalho, desta obra, desse programa, dessas emissoras, pregando a palavra de Deus, levando a mensagem da palavra de Deus para o mundo todo hoje, né? Então por isso, ore por nós, nos ajude e Deus vai te abençoar. E agora vocês vão ouvir então Oficina de Deus com as irmãs Falavinha. E o número desse CD, que é Oficina de Deus, é 296 do catálogo da Estrela Manhã, a gravadora que grava para evangelizar. Sinta sua vida sendo transformada. Oficina de Deus. Oficina de Deus é o templo, é a igreja do Senhor. Você vai ouvir a palavra de Deus, aonde direita a tua vida. E o programa Buscar Evangelho, que é a Rádio Marumbi, que transmite a palavra de Deus o dia todo, 24 horas. Então aqui é a Oficina de Deus, o dia todo, né? Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 23, 3. A música que edifica no seu rádio. Jesus passava, né? Que hino maravilhoso, né? E por onde Jesus passa é maravilhoso, né? Ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo. Então é esse Jesus que nós pregamos, Jesus Todo-Poderoso, Jesus que vem buscar a sua igreja, que salva a tua alma, só você aceitar ele como salvador. Esse é o CD por onde Jesus passava e as flores desabrocham. 207 e 195 são dois LPs do CD só, né? Nós vamos ouvir do mais recente lançamento com o trio utilizado, que é o lançamento Mão no Arado. Nós vamos ouvir o hino É Hora, e é verdade, é hora de pregar a palavra de Deus, né? É hora de se preparar para a volta de Jesus. Esse hino é muito maravilhoso. Vamos ouvir. este que de madrugada socorre os aflitos? Quem é este que nos hospitais e nas prisões atende os seus gritos? Quem é este que consola os que estão nos asilos e nos reclusários? Quem é este que liberta um drogado sem cobrar honorários? O seu nome é Jesus. Ajude a ganhar almas para o Senhor. Avançando no objetivo de evangelizar o sistema Jensen de comunicação. Thank you. irmã Solavinha cantando o belo hino Jesus, o bom pastor. E que pastor maravilhoso. E nós vamos ouvir agora então Mocidade com a Geu e Sara, do lançamento Os Mais Belos Hinos com a Geu e Sara, volume 1 e 2, 253 e 254. Vamos ouvir. São 6 horas 30 minutos. Deixa o mundo e segue a Cristo, o Salvador. Abandone o pecado nesta hora. E Jesus o salvará. Maravilhosa esta mensagem para a mocidade, né? E a mocidade que muitas vezes não tem um amadurecimento na fé. Então a mocidade nós temos que ajudar. Eu sempre tenho ajudado a mocidade desde que tem o programa no ar, dando cobertura, ajudando, porque estamos obreiros do amanhã. Então você ouviu aí a Geu e Sara cantando o lançamento Os Mais Belos Hinos, a Geu e Sara. É, que tem o número 253 e 254. A música que edifica no seu rádio. Caminho, bom Pai abraçar, que se Que belos hinos, né? Que nós cantaremos no céu, né? Que a esperança do crente é esta, né? É cantar um hino novo. É maravilhoso quando o Senhor vier buscar a sua igreja, que possamos estar preparados, né? Então vamos cantar os mais belos hinos lá no céu. Aquele que aceitar Jesus, aquele que vai aceitar Jesus hoje, daqui a pouquinho, né? Aqui nesse programa. Eu quero rodar um pedacinho também, mais de um hino que elas gravaram aí nesse mesmo CD, que é O Semeador. É o que nós estamos fazendo, semeando a palavra de Deus. É você que prega a palavra de Deus, então vai servir para o missionário, para o pregador, para o pastor, para todos nós. Vamos ouvir aí um pedaço do hino, O Semeador, que está nesse Deus mais belos hinos com as irmãs Falavinha. Depois que aceita Jesus, e você que já aceitou Jesus, continue firme, orando contra a aparência do mal. Aonde você vê que você vai passar e vai fazer mal para a tua vida espiritual, dê uma volta maior e não passe por lá. É o que eu sempre tenho feito, e você vai vencer e vai morar com Jesus. E daí será maravilhoso o dia que chegarmos lá, o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, né? E esse dia não está longe, não, está perto do que está acontecendo neste mundo. Então você ouviu aí as irmãs Falavinha cantando, né? Ouviram aí O Semeador e Os Mais Belos Hinos. E o número é 295. E agora nós vamos rodar um belo hino, que é o hino Estrela da Manhã, né? Glória tão grande que enche o céu, a terra e o mar. inferno tem que obedecer. Quando ele fala, toda a terra cala, seu nome é Jeová. Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã. Rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. Faz o mar virar do avesso, para o seu povo passar, em terra seca, do outro lado, começaram a cantar. Porque ele é maior, ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Até o céu faz a chuva descer, dá o seu inferno. Quando ele fala, toda a terra cala, seu nome é Jeová. Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã. Conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. O louvor, está no ar. meditação. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava àquele grupo as pessoas que iam sendo salvas. Atos 2:47. Conta-se que certa vez alguém estava em um quarto estudando, um tanto desanimado. De repente, veio voando janela dentro um louva a Deus. Aquela pessoa ficou observando seus movimentos, sua conduta. Chamou a atenção a posição de suas mãos, como que a atitude de oração, adoração. Sem dúvida, daí a origem do seu nome. A chegada daquele bichinho fez aquela pessoa refletir quanto à sua conduta de oração e louvor. Naquele dia, aquele simples inseto o ajudou. Fez reconhecer que somos muito ligeiros em pedir a Deus, mas bastante vagarosos em agradecer e louvar. E creio que isso reflete nossa falta de confiança em Deus. Louvar é reconhecer que estamos nas mãos de alguém e que podemos nos sentir amparados, confiantes. É assumir que não somos os condutores da criação, mas conduzidos por alguém na criação. Fazemos parte de um todo, de um plano maior. Louvar nos leva a admitir que não somos os únicos merecedores do amor de Deus, mas sim que Deus tem bons planos para toda a humanidade e criação. Louvar não é ter a pretensão de se achar preferido por Deus. Isso, na verdade, é arrogância. Louvar a Deus como faziam os primeiros cristãos é reconhecer que estamos nas mãos de Deus e que Ele cuida de nós. Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23:4. E agora, nós vamos rodar um pedaço do hino Mil Vezes Prefiro Jesus. E não tem coisa melhor do que se ter Jesus na tua vida, Ele salvar a tua alma. Faça isso agora, aceite Ele como Salvador. E esse hino está no lançamento Mateus Inês, de 40 anos, louvando a Deus. E depois estaremos orando em teu favor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riqueza, Nós sabemos que Tu és melhor. Veio a este mundo para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E eu sei que muitos estão dando valor agora, Senhor. E não querem ficar para a grande tribulação e sofrer o tormento eterno. Que não tem outro caminho para a salvação, para ir morar contigo, a não ser a aceitação em Ti, Senhor. Mas estão Te aceitando agora. Estão pedindo perdão.